Eu bato 5, frequência livre no corte. Vitor Mike, Quebec, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Roger, Mike, Papa Mike, after the helicopter, you are clear, taxi to the hold point, taxiway Papa, come back, approach on taxiway Papa, oh, Mike, Papa Mike. Roger, clear to Vitor Mike Quebec, autorizada a decolagem da 17, o vento 150 graus, 12 nós. Vitor Mike Quebec, autorizado. Pelo 600, desça para 2 mil pés, qual é isso? 3 mil pés, sustino 021. 3 mil, voo 600, 1021. Romeo Mike, Papa Mike, now you are clear to join on runway 17, taxi via runway and coming back, line it up on threshold 17, right for takeoff. Mike, Papa Mike. Vitor Mike Quebec, decola 5-3, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, Vitor Mike Quebec. Mike, Vitor Mike, confirmando 500 pés para Morro do Capão aí. Vitor Mike Quebec, 1000 pés, corredor Axé na escuta. Voo 600, redução para 210 nós. 2109, 600. Autorizado descida até 2.500 pés, após descida a seu critério, não tenho tráfego a informá-lo. Ao cruzar 3 mil pés, tá, tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. 1, 2, 3, 4, 5. Estabilizado, capotista com o Azefá. Sente, completo sinal, chame 2, 118, 6. 18, 6. Salvador, boa tarde. Voo 9 124, final da 10. 1924, bom dia, continuação. Boa tarde, continua a aproximação, repórter externo, embaixo travado. Portará. Mike Airborne at 5-6 and call now Salvador departure 120.80. Have a nice trip. Call Salvador 120.80, Mike from Mike, thank you. Salvador departure, good afternoon, Papa Romeo, Mike, Papa Mike Airborne with you, crossing 1,700 feet. Roger, radio contact on departure, climbing maintain at level 400. On dial departure. Roger, climb 400, Mike, Papa Mike. Lima Zulu Golf, eu no 1500 pés na escuta do controle, ajuste no 021 no radar de voo visual. Informe ingressando no corredor Interlagos. O 600 está autorizado a descida até 2000 pés de ajuste no 021. 2021, gol. Estando baixa travado, gol 924. Gol no 924, ciente, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, gol 924. Gol no 697, desce até 3 mil pés em forma estabilizada, sinal LSX-Way. Temos o tráfego em posição de 12 horas, rumo nordeste, no 1500 pés, com 1 milha lá. Está visual com o mesmo cruzando abaixo, e 3 mil pés vai em forma estabilizada, 697. Nativo. Estabilizado, gol 600. Gente, completo sinal, chame 218, decimal 6200. 18, bem, obrigado. Victor Mike Quebec, passa a farol da barra, confere. Mil pés não tem o tráfego informado, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Confirme só o estimado de pouso, encarou. De imediato, vento 150 graus, 10 nós, bravo que luz. Torre igual 600, boa. Volo 600, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 0. 600. No 924 no solo de Salvador, 1600, libera a direita e chama 121 na décima 9. Mike Oscar Mike, boa tarde, livre acionamento na bata e chama pronto para o táxi. Utilizado o táxi, reporta na interseção com a pista no 7 para ingresso, Mike Oscar Mike. 600, confirmando baixada travada. Afirmo. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Voo no 600. 600. Alfa, foi direto para contar isso, portanto, 1-0. Boa tarde, segue Alfa, 010, aeronave da Escola. Alfa, vou vir 2-03. Tá no caso, do Papelão já, virou, eu sou o professor, sou o professor René, só que você vai fazer hoje, ou só que pela Alfa, você é bom, se interessar, na pista para fazer o contexto, isso aí, é bastante mal. Obrigado. Lima Zulu Golf, temos o seu número 2 na aproximação para Salvador. O número 1 está aproximando na pista 1-0. Iniciar a redução, chame torre C18, decimal 6-12. Gap, reduzindo, pode se ajudar. Autorizado a decolagem com proa nordeste. Proa nordeste inicialmente, o vento 1-4-0 graus com 1-0 nós. Retorta fora do solo, Mike Oscar Mike. Papatango Lima Zulu Golf, reporte na vertical da rotatória, o ajuste 1021. Reporta na vertical da rotatória, Zulu Golf. Bravo que Luiz, que inicia a curva à esquerda, reporta liberando o eixo da 1028 com proa norte. Bravo que Luiz. Call me, ready for descent. Guarda 00, solo ao 03, direita 121, decimal 9. Direita 219, 600. O Mike tá fora do solo. Sente, o Mike Oscar Mike, decola ao 03, prossegue com proa nordeste, aguardando para transferência de comunicações. O Mike Oscar Mike. Decola proa nordeste, aguarda para Mike. Lima Zulu Golf, ingresso final da 17, aguardando liberação de pouso, pista 17. Lima Zulu Golf. Autorizado para a 17, aguardando autorização, transferência de pouso, Zulu Golf. Bravo que Luiz, que linha do litoral norte, agora com controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. Alfa, pode direto, portão 0 Pouso, pistão no 0, 150 graus, 10 nós. Liga, pouso, pistão 0, gol, 697. Mike, Oscar, Mike, informa o tráfego Charlie 402, agora ingressando no final da 17, mantendo 1.000 pés, reporte visual com tráfego. Mike, Oscar, Mike. Tá no visual com tráfego, por mais essa manhã. 044-050 na chegada à Mari, ajuste a última drone 0121, adicione identificação. 050, identificado da 3144. Controle 1208, como é que é essa marca? Lima Zulu Golf informa o tráfego à esquerda do eixo da 107, um Robson 44, e mantendo 500 pés, não interfere com sua aproximação. Lima Zulu Golf. Certo. Sem nenhum problema. Ok, subi até 1.000 pés, revisa o visual. Confirma a distância do destino em relação ao Salvador. 1.86 milhas, senhor. Agora vamos fazer 2 horas, senhor, de voo. Certo, 2 horas de voo. O seu estimado será então 1.805. Mantenha 1.000 pés. Informe 20 milhas afastado do Salvador. Informa 20 milhas afastado de Salvador para o Mike Oscar Mike. Afirma agora o vento 1.60 graus com 1.0 nós, o pi, o eixo da 1.7 está livre, está autorizado o pouso Lima Zulu Golf. Então, vou informar o fiscal de pátio aqui, grato. Ela acabou de passar a aeronave nossa aí, ela está exatamente embaixo do duto de admissão do motor. E cap. Oi, tá, desculpa, tá indo quanto mais. Fala, boa. 2325, fly ahead Duna intersection. 03 na escuta, Paulo. Afirmativo. Pode prosseguir, ok? Prossegue táxi via pista. Está livre de prosseguir via pista e vai reportar livrando na táxi hotel. Pode ingressar via pista. Olímpio 03. 03 está ingressando via pista e vai reportar livrando na táxi hotel para participar. Olímpio 03. Afirmativo. Alô, boa tarde, Gol 697, livrou. Gol 697, táxi de Alfa. Fica atento aí, próximo a táxi de Kilo. Foi reportado um pássaro morto aí pelo Boeing da companhia à frente. E táxi com cautela e vai prosseguir após Juliette para o portão 05, Gol 697. Alfa Juliette, para o 05, estar atento. Salve, Salvador, Gol 986, informação Papá para Aracaju. Yes. 230, boa noite 06, boa tarde, copia? Yeah. Boa noite 06, Aracaju, 230, está autorizado, via Golfo 677, decolando a 10, curva esquerda. Cuida Fuca, apoio Jamo, apoio direto Aracaju, acionando 5573, controle 120, décima 8. É, solta autorizado nível 230, pela Golfo 677. Detonando na zero pela curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 5573 do transponder e 720.8 é o controle, boa noite, 1806. Correto, boa noite, 06, portão 62, deixamos em pronto, pushback. Camará. Roger, call receive center 12510, 13325, Mike Papai. Force 2325 confirm AR, speedy, now. West, do you have increase your speedy? Roger 160 Papá, autorização para Campina Grande. 4089, portão 3 está livre, chame táxi. 759, não cobre, não parece que da Puca de Barra. Puca de Barra. Qual o voo 697? Prossiga. O pássaro está sobre a pista, voo 69. 1h40, centro, ou seja, um zona 749. Zona 749, com mais atenção. Obrigado, informa a gente. Gol 328, vetor dá para sequenciamento. Curva à esquerda, proa 030, limita o curso localizador. Curva à esquerda, 030, limitado o lote, o gol 1328. Tá 3144, pista para 2000 pés, ajuste o cimento na 021, informa estabilizada. Informação, vou checar tudo aqui, então, gravando. 600, informou de estar no eixo, próximo ao eixo da pista, no través da tática em quilo, é o ouro burro que está morto ali. Ok, graças também, agora 600, foi compreendido errado, então, tem que ficar sobre a tática de alfa, mas a gente vai verificar sobre a pista, então, gravando. 10 ajuste, 1021, informe estabilizado. 2-1-3, informa lá. Stand 3000 feet, cemetery 1021. 3000 feet, 1021. Eu vou à frente, desculpa. Ok, ok, tenente grato, o limpo da viatura está recolhendo, grato. Salvador, WebJet 6723, pushback pela metro 4. O 04, número 2, setor, aguarde mais 2 minutos, WebJet 723. Fiquei aguardando, isso aí. Okay. 3 está totalmente pronto, faltam 4? Ah, afirmativo, senhor. Estive um pouquinho mais próximo, palestra. Livre então, WebMS 723-04, chame táxi. Área para o táxi, vai. Brasil 4089, reporte quando totalmente pronto. E vai ser o número 2 agora, no setor Brasil 4089. Será informado, Brasil 4089. T25 for intercept localized course, turning right heading 045, come intercept localized course. Route 045 to T25. Tono 806, livre acionamento, chame táxi. Livre, chame táxi. Moção, 806. 06, só. Redação, não tem problema do falta o rapaz da infraero aqui. A gente vai aguardar quando estiver totalmente pronto. Ok, sempre. Vou no 806, reporte totalmente pronto. 754, Campina Grande, 390 aprovado. Decola pista 10, preciso sair da fuga, transição de par, curva à esquerda. Após o peso 10, meio mais direto. 5574, transponder, 1208, controle. 190 para Campina Grande aprovado, pista 10, fuga de par, curva à esquerda. Apesura 10, nenhuma direto para Pina Grande, 574 transpone, controle 208, voo no 754. Controle 1208, voo no 754. 208. Correto, chame pronto, voo no 754. Camará. Solo com 9, posição 06, totalmente pronto. Sente aguarde, voo no 806. O senhor tem condições de iniciar sabendo que é o número 2, busca pro táxi? Afirmativo. Boa noite, 06, livre acionado, chame táxi. Livre, chame táxi. Não, táxi, é 168, por favor. Frente, avenida 723, 10, considera, chame posição 186, adiciono 021, bom voo. Obrigado, até logo. Azul 4089, e após o ainda web livrar, retardar, caminhar. Estabilizado, TAM 3144. TAM 3144, passador na completa final, chame 2 em 18-6. 18-6, boa. Solo, Salvador, voo no 754 para curso, estacionamento no 8. Voo no 754. Amaral, tá 3144. Dia Salvador, totalmente pronto, autorizado. Tá parada então autorizada, linha de decolar, vento no 20 graus, 13 nós. Eu tenho frequência livre para coordenação com os tráfegos locais e não tenho um tráfego a informá-lo. Frequência livre se apresenta 1, 2, 3, 4, 5. Tui, Ruta 3144, está baixando e travado para sonda externa. Mantém a aproximação e formarei pista livre. Aguardando pista livre, Ruta 3144. Mais Costa Mike, 13175, coordenação de mensagem. Autorizado Capitina 10, ventilou 30 graus, 12 nós. Livre pouso, tá 3144. Produzindo no 322. Espera também torno 186, versão 020. Voo 1806, para o táxi com 141 a bordo, 2 horas de autonomia, esse é o canal. Gente, 1806, Fátio, de acordo para torno 186, versão 020. Fátio, Índia, Duarte Pérez, 286, 190, 20 horas agora, 206. Quanto a pessoa saindo, velho? Controle, acionamento 320, controle de status, cruze 160, só prosseguindo na esquerda. Acionamento 320, acione a educação, desce o Mateus 050, ajuste de altimetro 020. Recomil 050, 1020, 1, ótimo. Estão no 0, perfeito, saída ponto, transição prodigo, vai esquerda. 50 no o transponder 1208. Bria pêndulo 19, tá 32, eu não lembro. Muito boa tarde, eu tenho 3144 de dano na sua escolha. Boa tarde, 3144, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, eu tenho 3144. Dia complete the procedure and contact now tower 118.6. Tower 118.6. Tower, ground station for 2325 on final approach, landing gear down locked. Brazilian for 2225, clear to land runway 10, wind 130 degrees, not turn off. 2225, clear to land.